pare, não me amou. Só fez amor desaparecer. Você que é profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. Me ajuda a aprender a te esquecer. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. E para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. E para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. E para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Dutra Móveis, presidente Dutra Maranhão. Rede de lojas no China, um mundo de novidades. Falou que ia ligar, não ligou. Que o laço da sua vida era eu. Prometeu me amar, me amou. Só fez amor e desapareceu. Você.